emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino. Vamos dando sequência com muitas novidades para você. Participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Alô, amigos do programa Onda DX, da emissora Voz da Rússia. Eu sou Danilo Nonato. Em nossa participação hoje, aqui no programa Onda DX, vamos entrevistar o DXista e jornalista colombiano César Rodrigues. César Rodrigues também é diretor da Rádio Web Cidade Global. Olá, César, é um prazer receber você aqui nos microfones da Rádio Voz da Rússia. Boa noite. Buenas noches, Danilo, y muy buenas noches o buenos días a todos los oyentes de La Voz de Rusia, desde acá, desde Bogotá, Colombia. Bom, César, você como um amante das ondas curtas e também jornalista, um conhecedor do rádio internacional, fale pra gente a sua visão das ondas curtas na atualidade. La onda corta, como todos sabemos, ha venido disminuyendo en los últimos años, ha entrado casi en una etapa de crisis. Como sabemos, la mayoría de las estaciones de radio han dejado de transmitir por onda corta o han reducido sus emisiones por onda corta y se han pasado a la web y se han pasado a internet. Yo creo que este proceso va a continuar durante algunos años, pero también creo que va a haber un momento en que se va a estabilizar. Creo que la onda corta, nos vamos a dar cuenta que la onda corta es necesaria y habrá un rescate de la onda corta, pero no al nivel que teníamos en los años 70s o en los años 80s, pero sí van algunas emisoras a rescatar las emisiones por onda corta, probablemente bajo los sistemas digitales, porque está sabido que no todo el futuro está en internet. Você está ouvindo o programa Onda DX da Voz da Rússia, seja pelas ondas curtas ou pela internet ou também FM. Hoje nós estamos entrevistando o jornalista colombiano César Rodrigues. César, no passado, recebemos informações de uma emissora de rádio das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Foi possível ouvir as emissões das FARC e qual era a mensagem que as Forças Armadas transmitiam nessas emissoras de ondas curtas? Las emisiones de las FARC por onda corta, ya hace algunos años no tenemos noticias de ella. Eran emisoras móviles, no era una sola, eran emisoras móviles en diferentes partes de la región colombiana y sus emisiones eran sobre todo con mensajes proselitistas, mensajes ideológicos, mensajes de estrategia militar combinados con música latinoamericana. Es por lo menos lo que yo puedo recordar de algunas emisiones que escuchaba en las madrugadas en la banda de los 49 metros. Probablemente ahora por las negociaciones de paz en La Habana, pues estas emisoras estén silenciadas. También supimos hace algunos años de que algunas de estas emisoras fueron bombardeadas y fueron destruidas y otras fueron decomisadas sus equipos. Ok, César Rodrigues, há aproximadamente 4 anos você trabalha com uma web rádio, a Rádio Ciudad Global, www.radiociudadglobal.com, uma web rádio que contém também uma parceria bacana com a Rádio Miami Internacional para difusão em ondas curtas, alguns parceiros, entre eles eu cito aqui o meu amigo Omar Ortiz, um destista colombiano também, um menino muito jovem, apaixonado pela Rádio Nederland de Hilversum e um conhecedor das ondas curtas. Então fale pra gente dessa parceria com o Omar, com a Rádio Miami Internacional e o trabalho produzido pela Rádio Ciudad Global. Bueno, son 4 años, un poco más de 4 años, 4 años y medio, como dirían los niños cuando están pequeños, que dicen, no, yo no tengo 4 años, sino 4 años y medio. Pues Radio Ciudad Global va para los 5 años. Hemos hecho programas piloto de noticias, reportajes, documentales, editoriales, tratando de hacer una radio a la altura y profundidad de las grandes emisoras internacionales como la BBC, como Radio Nederland o Radio Francia o Radio Canadá Internacional, que son como nuestros ejemplos de una buena radio, para tratar de mostrar otras facetas de la realidad colombiana y el punto de vista de Colombia con relación a lo que pasa en el mundo. Radio Ciudad Global, sin él no sería posible la página web que tenemos, www.radiociudadglobal.com. Ese trabajo que ustedes ven allí sobre esa página es en buena medida debido a Omar Alfredo Ortiz, también cofundador de Radio Ciudad Global. Obrigado, César Rodrigues. O programa Onda DX da Voz da Rússia de hoje falou com um jornalista e DXista, um apaixonado pelas ondas curtas e cofundador da rádio web Ciudad Global, César Rodrigues. Um abraço a todos, Danilo Nonato, programa Onda DX, Voz da Rússia. Cartas dos ouvintes. E vamos às cartas de nossos ouvintes e amigos. Lembrando que você envia sua correspondência para o seguinte endereço: Rua Piatnitskaya, número 25, Moscou, Rússia. E o nosso CEP 115-326. E pode ainda enviar para os nossos endereços eletrônicos. Anote ondadx@yahoo.com e ainda post_pt@ruvr.ru. Estamos esperando a sua carta. Lembre-se, o programa Onda DX é feito por você e para você. Envie a sua história, dê a sua opinião, envie o seu informe e receba o nosso cartão QSE.